Senhor meu Deus, quero te servir em santa adoração, renova-me, Senhor. Quero te alegrar, cria em mim um espírito novo e faz de mim uma bênção em tuas mãos para abençoar as nações desta terra. Minha vida em tuas mãos. Você pode orar ao Senhor. Teu coração pode declarar isso a Ele. Eis-me aqui, me diz, Senhor meu Deus, quero te servir em santa adoração, renova-me, Senhor. Quero te alegrar, cria em mim um espírito novo e faz de mim uma bênção em nações desta terra. Quero entregar minha vida em tuas mãos para abençoar as nações. Você pode declarar ao Senhor: Senhor, eu também quero ser usado por Ti. Quero minha vida, meu coração, minha família na Tua presença, Senhor. Todos os meus sonhos, meus projetos, as minhas atividades diárias, quero tudo isso cheio da Tua presença, Senhor, direcionados ao Teu propósito na minha vida, os objetivos do Teu reino, do Teu governo em mim, Senhor. Para abençoar as nações desta terra, diga comigo: eis-me aqui, me dispõe. Declaramos a Ti, Jesus, Senhor. Quero te pedir que fique de pé. Se levante nesse momento. Se apresente ao Senhor, Senhores, Rei dos Reis. Diga, Senhor, é para abençoar minha família, para ser um referencial de bênçãos para os meus vizinhos. Não apenas ser conhecido como um crente, como um evangélico, mas como um referencial do mover de Deus. Para abençoar as nações desta terra. Vida em tuas mãos, minha vida em tuas mãos, minha vida em tuas mãos, Senhor. Não há outro lugar melhor. Outro lugar mais seguro. Minha vida em tuas mãos, Senhor.